acordado que dormir não dá. Hoje eu tô bem distante, ninguém vai me encontrar. Tô na sombra do Borba tomando suco de maracujá. Na rede ouvi damas, concreto não existe, a natureza canta e te encanta. Esquece o peso da alma, acorda cedo, se levanta. Interior, cidade pequena de simplicidade e amor. Onde eu venho, minha família me criou, ensinou a dividir o pão que tem. Que muitos têm muito e não dividem nem um pouco. Quantos amigos são notas guardadas no bolso? Eu beijo essa rosa, encho uma taça de vinho. Eu gostei do cheiro dela, sem me importar com os espinhos, baby. Eu fodo essa vida pra ela não me esquecer. E a sua opinião não me importa mais. Bença minha mãe, muito obrigado pai. Seja mais forte do que esse mundo te faz. Teste seus limites, porque eu vim pra guerrear. Eu vou brindar com a lua quando no topo alcançar. A rua tá manchada de sangue fresco. Quem conhece ela sabe que viver não tem preço. Pensamento ruim, eu puxei a descarga. Mas eu sei que não se revolta quando a vida é amarga. Eu sou um anjo caído e não posso mais voar. Mas Deus me deu as minhas pernas pra me aprender a caminhar. A trilha é grande, o mundo gigante. Com determinação eu sigo adiante. Com um olhar no céu, mesmo despencando o mundo, o amor dele foi fiel. A cada linha escrito uma vida e libertação. Podem costurar minha boca, meu espírito canta a canção. Até o te escuta, escuta. Que sem amor não dá. Que sem amor não dá. E a dor só sente quem um dia perdeu um amor. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. O passado já não te importa mais. Siga em frente e não olhe pra trás, não olhe pra trás. O passado já não te importa mais. O passado já não te importa mais. O passado já não te importa mais.